calçada. Olhares que seguem seres sozinhos, na madrugada observando os ratos se escondendo nos ninhos. Caminho pego um ardor, mais uma estragada, dando a sorte pro azar, dando o azar por nada. Piada, como seguro já morreu de velha. Chego de buzum, bola mais um, renovo minhas ideias. Matéria, fica por aqui na terra, e daqui nada se leva, e eu vou levar uma erva, uma vela, pra celebrar a noite. Na esquina adrenalina, eu e mais um monte. Eu, minha rapaze, minha galera é muito crazy. Só chegar mais pra somar, brasileiro made. Voz não tá pra enfeite, eu voado de skate. Vacilão não cola não, então pra nós não mente. Não mente, lomba que tu sobe, muitas vezes eu já desci. O destino tá aqui, nós que escolhe se vale chorar ou se vale sorrir. Comédia anda na rédea, nem joga o meu jogo. Não faço rap por média, faço é pelo meu povo. Doido, doido, doido são meus amigos. E louco esse sistema que sempre foi corrompido, falido e libido. Que proteção é mito, música a meus ouvidos. Chacota sempre evito, fumo da massa levito. Meu sentimento grito, acalma todo agito. Sabedoria do Egito, cito informações passadas, fatos na minha cabeça. Poesia das madrugadas, distrito. Fatos na minha cabeça, poesia das madrugadas, distrito. Tô na banca clandestina, alavanca de que rima. Mina cheia de diamantes sonoros, esse é o clima. Assina é expressar toda ideia que me inspira. Quem mira onde quer chegar, não perde tempo contra a ira. Vira de frente, ao menos tente, não se esqueça. Tenho um presente, sou insistente, mas consciente. Sigo plantando a semente, sente o peso da mensagem que lutamos pra passar. Mas já passa, não aceita e deite só pra relaxar. Com ela, acendo uma vela pra agradecer aquela oportunidade. Mesmo sendo tão singela, gela na hora que eu grito. É é meu feitiço, fechado com o distrito. Salve, mano mestiço. Sei que vai ser melhor, melhor. Sei que vai ser melhor. 2000 agora, espírito da madrugada, espírito das mais drogada. Que tu, meu mal-estar dessas minhas madrugadas. Precisa-se de energias redobradas pra entender que tu escolhe e colhe as energias que rondam você. Se pensamos diferente, é diferente o meu feliz. Como só um da gente pode comandar um país. Gente espera a mudança e faz pedido, tá ligado? Mas nesse lugar só te atendem se tu tiver uns trocados. Tem sempre valor, depois pode ser tarde. A gente se arrepende, ainda não entende porque no peito tem saudade. No final das contas, não é nem metade. Posso ser um espírito velho num corpo de menos idade. Eu sou suspeito a falhar. Outrora penso quantos erros eu tive que errar. Pra acertar o fazer jus aos acertos que eu ainda vou ter que acertar. Um novo dia amanheceu, a lua desceu. Preserva amor assim como riqueza os judeus. Minha força não é de Zeus, eu agradeço os meus. Puta vida vadia, onde dinheiro é Deus. Você quer perdão? Bebe aqui do copo do pecado, que eu já fui intitulado o errado batizado. Baseado em uns do lado, até onde sei tudo treinado. Os confrontos já viram rotina, neblina, correria pra tudo que é lado. Sabe que eu me sinto cansado, continuo persistente. Eu sei que vai ser diferente, eu sei que vai ser diferente. Derrubei falsas apostas com a inteligência de um vidente. Um passo à frente, verdade não mente. Pagando preço por ser linha de frente. Passei os vendavais, um passo à frente, persistente. Só preciso ser persistente, persistente. Passei os vendavais, um passo à frente. Sei que vai ser melhor. Sei que vai ser.